Senhor falou a Moisés, sua voz ecoou. Arão e filhos, escutai a oferta ao Senhor, trazei pela porta ao altar. O sangue deve se derramar, sangue da aliança, vida em mim, expiando o pecado, renovo enfim. Teu amor me abraça, em ti vou viver. Sangue do Cordeiro, meu ser. Sangue físios vão para o Senhor em adoração, queimando a gordura, suave a lidar. Nunca mais aos demônios vou sacrificar. Teu estatuto, Senhor, é eterna luz. A ti entrego Cordeiro, meu ser vai crer. Alma no sangue, a vida fluir. Por ti, Senhor, eu vou me redimir. Com vestes limpas me prostro em gratidão. Teu sacrifício, minha salvação. Coração é teu, teu sangue me purifica, ó Deus fiel. Na tua presença eu quero estar, sangue da aliança sempre a me guiar.